Boa noite, sejam bem-vindos à quarta emissão do Colecionador de Sons, um programa com realização de Luís Antero, a partir de Oliveira do Hospital para a Rádio Zero, totalmente preenchido com gravações de campo. Na emissão de hoje, daremos destaque à última edição da recentemente criada Impulsive Habitat, uma subsidiária da Test Tube para os trabalhos sonoros criados com ou a partir de gravações de campo. The Alarming Band of Triarchies, de Dallas Simpson, é o EP que aqui reproduzimos na íntegra. Como o próprio afirma, este é o primeiro de uma série ocasional de trabalhos sonoros que exploram as potencialidades sónicas das pontes. Foi gravado num só take, numa ponte próxima de Gladesdale, Inglaterra, usando técnicas binaurais de gravação. De seguida, o colecionador de sons parte para Aigra Velha, uma pequena aldeia de xisto, bem na Serra da Lausanne, onde habitam apenas duas pessoas. Ouviremos então relatos desta solidão, de invernos rigorosos, da brama dos veados, do pastoreio serrano de cabras e ovelhas. O pastor André Claro e a sua esposa falam-nos assim de uma realidade escondida, mas bem presente e sentida por estes dois protagonistas sonoros. De seguida, damos um salto até à beira litoral e apanhamos o comboio na estação da Pampiosa até à Figueira da Foz. Mas a viagem não se faz logo. Temos que aguardar e aproveitamos para registar a ambiência sonora de uma estação quase vazia de comboios e de gente. Contudo, eles existem, ou não fosse este um local de passagem obrigatória do vai e vem desenfreado dos dias. Terminamos o programa com um salto à Quinta da Costa, bem próximo de Oliveira do Hospital, para escutarmos a chuva que, há mais ou menos um ano, por lá caía abundantemente. Termina assim mais uma emissão do Colecionador de Sons, aqui na Rádio Zero. O programa de hoje repete sábado às 16 e novo programa aparecerá daqui a 15 dias, já em 2010. Para todos, continuação de boas festas e obrigado pela preferência. Até lá.